assunto hoje em questão é bastante original, né? Dia dos Mortos, sendo hoje dia de finados, né? Então a gente resolveu, talvez não esteja ainda no programa, mas é Dia dos Mortos. Na nossa região aqui existe até uma certa tradição de se falar em Dia dos Mortos, porque o certo é a gente falar Dia de Finados. Mas a gente aqui, por uma tradição de nossos antepassados que falavam em Giorno di Morte, em italiano, né? É Giorno di Morte, quer dizer em português, o Dia dos Mortos. Então aqui a gente traz conosco essa tradição de nossos antepassados e falar Dia dos Mortos. Mas o certo é Dia de Finados, aqueles que findaram sua vida, pelo menos a terrestre, a vida carnal. Vamos tentar colocar um pouco na questão histórica de quando é que iniciou-se essa questão da cultuação ou do culto àqueles que, digamos assim, já haviam partido, aqueles que já partiram para a vida espiritual. Já no século V, século VI antes de Cristo, isso são 2.600, 2.500 anos atrás, a civilização celta, eles já celebravam, através de seus rituais, através de seus cerimoniais, o culto aos que já haviam partido, aqueles que tinham já deixado o corpo físico. Um pouco de maneira diferente de hoje, eles faziam as suas cerimônias, eles faziam os seus rituais nas florestas, nas matas, porque eles achavam que fazendo os seus rituais e esses cerimoniais, digamos assim, em homenagem àqueles que já haviam partido para a espiritualidade, eles utilizariam, de certa forma, a energia da natureza, a energia daquelas grandes árvores, daquela vegetação, em benefício àqueles que já tinham partido. E que esses que já teriam partido, eles iam usufruir dessa energia da natureza para conseguirem chegarem ao ponto de um dia conseguirem novamente reencarnar aqui entre nós. Pois bem, os celtas, eles já naquela época, há 2.500 anos atrás, eles acreditavam na questão reencarnacionista. Eles acreditavam que as pessoas iriam renascer novamente na carne. No século I, depois de Cristo, quando os romanos, com todo o seu poderio militar e político, eles subjugaram os celtas, de tal forma que, não é que subjugaram, mas eles conquistaram, digamos assim, a civilização celta, e eles eram uma característica do poderio romano, do povo romano, de assimilarem as culturas, tanto religiosas como sociais, dos povos em que eles conquistavam. Eles não tentavam, digamos assim, exterminar a cultura dos povos conquistados. Tanto é que os romanos, eles aderiram a certas crenças do povo celta. Eles aderiram, inclusive, a esses rituais, esses cerimoniais de cultuação aos mortos, aqueles que já haviam partido. Claro, com algumas modificações. Essas cerimônias, esses rituais, também dos celtas, eles aconteciam sempre no final de outubro. No século VII, já quando a Igreja Católica Apostólica Romana, que dominava, digamos assim, a religião cristã, né, na época, então o Papa Bonifácio IV, ele instituiu, naquela época, a celebração do Dia de Todos os Santos, que aconteceria sempre no dia 1º de novembro. Até hoje, 1º de novembro é Dia de Todos os Santos. Na época, então, esse Papa Bonifácio IV, né, ele instituiu esse Dia de Todos os Santos para que se cultuassem os mártires católicos que haveriam perecido, então, na época, digamos assim, sob o jugo romano, na época em que tantos cristãos foram mortos nas arenas e nos jogos lá, aquilo que a gente sabe que acontecia contra os cristãos da época, né? Já no século XI, isso foi lá em 1100, 1100 e pouco, a Igreja Católica, então, ela institui, além do dia de Todos os Santos, que é dia 1º de novembro, ela institui o dia de finados, dia 2 de novembro. Então, para nós percebermos que isso já é uma tradição milenar da Igreja Católica Apostólica Romana. E que, então, hoje, sendo dia 2 de novembro, existe essa questão de cultuar, digamos assim, de haver uma maior, maior respeito. O respeito deveria existir todos os dias, né? Mas hoje parece que as pessoas, elas celebram de uma maneira um pouquinho mais institucionalizada esse dia de finados, que aqui a gente chama mais de dia dos mortos. Tá? Agora, saindo um pouquinho da questão histórica e partindo para a questão mais atual, né, sobre a visão espírita, na verdade, partindo de um pressuposto que a morte não existe, que na verdade, segundo a doutrina espírita e que nós acreditamos, na verdade o que acontece é uma vida após a vida. De que, na verdade, não existe propriamente falando o dia dos mortos. O que existe é um respeito de nós, principalmente que viemos de uma tradição religiosa da Igreja Católica Apostólica Romana, uma tradição que a gente até deve, de certa forma, respeitar. Por quê? Ora, porque grande parte das nossas famílias ainda estão e ainda fazem parte, digamos assim, dessa tradição milenar, que são, digamos, o dia de finados. Mas eu, inclusive, apesar de professar a fé espírita já há bastante tempo, eu tenho sempre o cuidado de respeitar a fé católica também, porque existem grande parte, a maior parte da minha família, eles são ainda católicos. E, inclusive, eu vou no cemitério, sim, e escuto lá, assisto à missa. Por quê? Porque se eu não fizesse isso, eu estaria sendo um prosélito. A gente estaria saindo, digamos assim, de uma... daquilo que a gente prega em respeitar todas as outras crenças, e a gente partiria para aquilo que a gente chama de proselitismo religioso, achar que eu estou certo, então eu não devo respeitar as outras crenças. Mas eu tive a oportunidade hoje de ir lá estar e escutar aquilo que a gente chama de sermão, né? Na hora do o sermão, que não é nada mais, nada menos que uma palestra lá do padre hoje que estava no cemitério falando. E eu vi hoje com bons olhos uma aproximação muito grande, né? Daquilo que aqui é pregado, daquilo que aqui é falado, com aquilo que lá o padre falou. Sobre nós nos preocuparmos um pouco menos com aqueles que partiram, isto é, deixar aos mortos que enterrem seus mortos, e nos preocupar mais com a questão da nossa vivência aqui agora, atualmente. Para que a gente consiga agora viver de maneira fraterna, principalmente com a nossa família, principalmente com o grupo de amigos, com a sociedade toda, para que a gente não leve mágoa, não leve ressentimento. Tudo isso são palavras do padre. Para que a gente se preocupe em sempre procurar pedir perdão, pedir desculpas daquelas pessoas que, de repente, a gente talvez tenha tido alguma desavença, a gente tenha tido, digamos, alguma discussão. Para que o dia que nós partamos para outro lado, a gente não leve essas mágoas, esses ressentimentos para o outro lado, para o mundo da espiritualidade. Porque existe aqui, inclusive depois eu cheguei em casa e fui procurar aqui, porque eu sabia que já tinha lido no livro dos Espíritos. Então, aqui no livro, no capítulo 3º, tem uma pergunta, né? Que diz assim: alma, nada leva consigo deste mundo? E a pergunta é: Ela leva, sim. Ela leva as lembranças daquilo que aqui nós vivemos. E o que, que nós vivemos aqui? Se nós aqui vivemos bem, se aqui a gente pegou e sempre relevou, às vezes, atitudes, digamos, ingratas, ou atitudes arbitrárias, ou atitudes ignorantes de outras pessoas, nós, que talvez tenhamos um pouquinho mais de conhecimento, não tanto, né, mas um pouquinho mais, nós temos que relevar, nós temos que perdoar, nós temos que estar acima, bem acima, dessas questões terrenas, dessas questões, digamos assim, que são pequenas. Então, nós temos que fazer exatamente aquilo que hoje, com uma grande visão de mundo, o padre hoje lá falou, de que aqui nós somente vamos levar daqui a vida que aqui a gente leva. Em sermos bons, em termos um relacionamento bom, inclusive com filhos, com parentes, com amigos, com pai, com mãe, que todas aquelas mazelas, que todas aquelas coisas insignificantes, que são pequenas picuinhas, às vezes são pequenas discussões, são às vezes coisas sem importância, que às vezes levam, às vezes, uma discórdia familiar de décadas, que isso não leva a nada. Então, que a gente se preocupe mais com a vida que a gente está levando agora, aqui, do que aqueles que partiram. Porque aqueles que partiram, ora, eles têm aqueles que cuidam deles. Tem aqueles que partiram antes deles, que estão cuidando deles. E que nós temos que preocuparmos com aquilo que nós aqui hoje estamos vivendo. O que a gente precisa aqui hoje é ter mais cuidado com as outras pessoas, de ter um pouco mais de respeito, um pouco mais de compreensão. Enfim, eu saí de lá hoje satisfeito com as palavras que o padre falou. Porque aqueles que quiseram escutar, escutaram. Aqueles que não quiseram escutar, infelizmente, perderam, diz assim, dizia em italiano, na grande prédica, que foi muito bem colocada hoje lá. Obrigado.